que a vida é feita de retalhos. E esses retalhos são costurados por vocês mesmos. E depois que o retalho está pronto do lado aqui espiritual, vocês vão olhar e vão ver a grande beleza que foi a vida de vocês, que foram feitas de retalho. Hoje eu estou vestida assim, com um chapéu de malandro, uma saia de retalho, que vocês têm que ser, em um certo ponto da vida de vocês, usar a malandragem, a boa malandragem, e a simplicidade e humildade. Não existe um lambo, eu vou estar dizendo isso com muitos, eu estou linda. Mulambo vive no lixo, mulambo foi pobre, mulambo é suja. Isso aqui é a riqueza. Eu vou pedir a Cambone, com a sua permissão, de entregar essa imagem para a senhora, para a senhora explicar um pouco qual relação a senhora tem com essa imagem, quanto, qual próxima a senhora é disso que o humano criou, como que se deve cultuar uma imagem dessa, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Pode entregar para ela, por gentileza? Muito obrigado. Daí trazer talvez para perto da senhora também. Traz também ele. Essa. Primeiro da Ramulão, antes de falar dessa. Eu não vou falar dessa estátua. Sim. De gesso. Porque aquela já foi imantada, ela já foi cruzada. Mas eu vou falar antes um pouquinho da minha história, de Catamulã. Sim, senhora. Dona Catamulã, Eu fui um fruto de um amor entre a minha mãe, que era negra e escrava. Não era negra e escrava, já não tinha mais a escravidão na época. Era negra, mas a descendência, a essência, a ancestralidade, o mistério, a religião dos antepassados, dos ancestrais, como um francês. Meu pai se apaixonou loucamente pela minha mãe. Minha mãe era linda, negra, negra, lábios carnudos, um corpo maravilhoso. Foi uma paixão, mas uma paixão também muito conturbada, porque o meu pai já tinha uma família. Só que a mulher tinha dificuldade de quê? Engravidar. E nesse relacionamento dele com a minha mãe, eu não vou dizer o meu nome. Porque se eu dizer o meu nome, filho, eu sei que com certeza, porque você é um moço que você vai fundo no assunto. E eu sei que com certeza você vai tão fundo na minha história que você vai encontrar e vai achar a quem foi a minha última encarnação, tá bom? Eu só vou dar uma pincelada bem rápido, tá? Sim, senhor. Desse fruto, desse relacionamento, eu nasci no Rio de Janeiro. Fui a minha mãe, junto com meu pai, me esconderam durante, depois do meu surgimento, do meu nascimento, renascimento, durante um ano. Só que, como eu disse, a esposa dele tinha grande dificuldade de engravidar. E na época, havia muitas doenças. Eu não vou dizer doenças venéreas, mas algumas doenças. E a esposa dele acabou desencarnando. E como ele não deu nenhum, ela não deu, não teve a procriação de um filho para ele, ele acabou o quê? Trazendo, pegando eu, com um ano de idade, no colo da casa da minha mãe, na favela, no morro do Rio de Janeiro, que antigamente era totalmente... Se surgia um alojamento, um morro em cima do rochedo, já mandavam já demolir, porque isso atrapalharia muito a visão da cidade, que na época, onde é hoje a capital, como diz o nome, a capital... Que antes era o Rio. Isso. E hoje tem um que é a capital federal, não é? Isso. Mas antes era o Rio de Janeiro. Sim. E fui arrancado dos braços da minha mãe. Mas mesmo assim, ele dava toda assistência, porque ele era um homem de muito poder, francês, com grandes, na época, lavouras de café. Não tinha esses escravos, mas muitas pessoas, mulatos, trabalhavam na lavoura de café, na Tijuca, que hoje se fala que é a Barra da Tijuca. Só que na época havia muitas doenças, por causa do saneamento básico, dos cuidados, dos planejamentos, esgoto a céu aberto, toda aquela precariedade. E a minha mãe, ele dando suporte, sempre a minha mãe, eu junto com ele, e nesse tempo que eu estive com ele, dos um ano e um mês até os meus 22 anos, eu aprendi muita coisa. Eu estudei, aprendi francês, todo requinte na época. Fui para a França, uma viagem muito rápida junto com o meu pai. Mas nessa viagem, ele acabou contraindo uma doença na época e veio a falecer. também a minha mãe, nesse tempo também, faleceu com problemas no pulmão. Eu, com os meus 21 anos de idade, herdeira de uma fortuna, herdeira de, eu vou dizer, um império. Acabei ficando perdida, porque não tinha pai, não tinha mãe. Tinha os amigos da minha mãe, mas do meu pai não. Por quê? Eu nasci. Não nasci negra. Morena cor de jão, cor de canela. Cabelos cacheados, volumosos. Aceitava os meus cabelos volumosos, bem ondulados. Os lábios carnudos. Muito bela. Alta, morena, cor de jão. E havia um preconceito, porque um francês teve um caso com uma negra e sofria muito preconceito. E a sociedade, a alta sociedade na época, fez pouco caso. Então, o que eu decidi? Para mim não ficar presa a toda aquela história, toda aquela vivência, onde eu cresci, eu decidi vender tudo. Vendi tudo. Tudo. Só fiquei com as joias, mas vendi tudo e a grande fortuna. Eu era muito apaixonada por cantar. E tudo que envolvia a arte e a beleza. Fui para Recife. Em Recife, me apaixonei por um casarão, que não era velho, mas estava à venda, muito requintado. E tinha ali grandes obras de arte. E eu fui, mas eu não fui sozinha. Fui com... Na época eu brincava com esses dois amigos espirituais que hoje trabalham, não junto com o Tata, mas em outra falange. Tá bom? Aí eu vou entrar numa coisa muito... eu não vou dizer... Que as pessoas vão questionar. Eles eram dois homossexuais. E eu apelidei eles... com carinhosamente, porque vivia comigo o tempo todo do meu lado, foi aonde cresceu junto comigo na casa do meu pai, viu tudo que eu passei. Então, eu não desfiz deles. Eu tenho até hoje um grande carinho, um grande respeito por eles. E apelidei eles carinhosamente, que na época era até um pouco meio, porque já tinha acabado com a escravidão, já tinha passado tudo. Mas eram os meus mucamos. Em Recife, comprei um casarão. E dali fiz dele uma das casas mais belas. Mas vivia sozinha. Muito dinheiro, joias. As minhas roupas vinham na França. Mas sozinha. Muito sozinha. Com muito dinheiro, sozinha. Não ligava para nada sentimental, nada que envolvia o amor. Porque para mim o amor tinha morrido com o falecimento do meu pai. Tudo que eu passei. Naquela época, em Recife, muitas famílias tradicionais tinham os casamentos arranjados. E ali tinha aquela coisa da virgindade, de se guardar para o marido. Nessa andação minha, eu não vou contar a minha vida sexual, mas eu já não era mais virgem. Não era casada. O grande enigma era uma mulata, com os olhos lindos, rica. E eu, numa certa noite, uma moça que foi expulsa de casa pelos pais, porque o... suposto noivo, marido, descobriu que ela não era mais virgem. Porque ela tinha um amor, os relacionamentos eram arranjados, era forçado. Tudo para envolver bens materiais. Ela foi esposa de casa. Eu era muito falada. Bem e mal, era um grande mistério. Vivia as minhas noites regadas a um bom vinho, uma taça de vinho. Piano. E essa moça bateu nas minhas portas, porque não tinha mais onde percorrer. Ela foi muito defamada. E eu acolhi. Mas eu acolhi por ver aquele preconceito também, aquela coisa forçada, que eu era totalmente contra. Toda aquela coisa do certinho, eu não era certinha. Eu era o inverso de tudo isso. Acolhi ela, uma moça também de classe média. E classe média. Cuidei dela, ensinei ela a falar francês. Ensinei a arte, a pintura. Ensinei também ela a tocar violão, violino e também piano. Mas ela pegou um gosto pelo piano. Só que eu era muito desejada. Eu não queria ficar com ninguém. Homens, com família, esposa, filhos, ricos, mas que se encantavam com a minha beleza, porque eu também utilizava da minha beleza. Toda mulher utiliza. Foi quando eu resolvi apresentar. Eu não queria sair com ninguém, não queria me envolver com ninguém. Mas eu era muito presenteada. E nesses presentes eu acabei recebendo um convite de 3 homens para passar uma noite comigo. Mas foi uma noite muito que não foi como eles queriam, foram melhor. Eu não me deitei com ninguém. As pessoas ficaram vislumbradas com a moça que eu acolhi comigo. Foi aí que eu tive uma ideia. Ela tocava piano, eles bebiam, escutavam uma boa música, conversavam sobre os negócios, segredos que eu ficava sentado escutando. Falar daquela família, da esposa, dos filhos. Eu tive uma ideia. A minha casa seria uma casa de show. Foi aonde eu comecei a acolher moças ensinadas a se portar, a se vestir. E muitas dessas moças, algumas eu trouxe também da França para cá. Mas as mulatas que fazia, vamos dizer assim, na terra, que eram as mais requisitadas. Mas muitos deles não iam ali em busca do prazer sexual. Porque quando chegava ali em busca do prazer sexual, eu ensinava as minhas meninas a fazer o quê? Endividados. E assim a casa foi ficando movimentada. Eu trouxe uma da França que sabia dançar, que engravidou e acabou tendo a criança. Deixou a criança, veio para o Brasil, mas ela era de uma companhia de balé. Sabia dançar belamente. Outra ideia que eu tive. Não tem palco. Você vai dançar. E vai ensinar algumas a dançar também. Outra sabia cantar maravilhosamente bem. A voz maravilhosa. A outra piano. E os meus mucamos eram o quê? Um era um segurança, o outro ajudava as meninas as bebidas. Foi quando surgiu a minha, eu não vou dizer a palavra, não é cabaré, nem taberna, tá? E sim uma casa, porque ali era arte. Havia sim um ato sexual, havia. Mas eles acabavam durante a noite, ficavam bêbados. Que o propósito era esse. Era tirar joias, dinheiro, e assim ficando rica, mais rica. E elas também. O meu prazer era o quê? Não era o amor. Era o quê? Riqueza. Riqueza. Passaram os tempos, os anos, e comecei a ter 7 problemas de saúde. E escondia das moças, as artistas. Porque eu bebia muito. Bebia muito. Muito. aquele amor que deu dinheiro, mas para mim está sempre ali, linda, bela. Eu acabava que muitas mágoas que eu tinha preso dentro de mim, ó, o meu consolo era o quê? A bebida. Mas eu nunca cheguei a ficar bêbada, cambaleando, dando vexame. Era requinte, muito luxo, roupas de luxo, todas elas vestiam roupas de luxo. Todas elas usavam as melhores colônias. Eram impecáveis, desde a hora que acordava até a hora de dormir. Tinha educação, tinha classe. E, passando os tempos, eu escondi isso. Tentei me curar, procurei ajuda também das pessoas, médicos, mas também de, na época, as negras que ainda, por mais que passou a escravidão, elas continuavam, que eram negras. A ajuda delas para me curar, para melhorar um pouco desse da bebida. E foi daí que, nessa que eu conheci uma senhora de idade, numa situação muito precária. Ela já não trabalhava mais para nenhuma família, ela vivia de restos. Ela andava na feira, o que tinha ali de restos ela pegava. A banha do porco, aquele pé do porco que não usava, aquele arroz do quarto, tudo. E ela era muito procurada pelos, não vou dizer assim, os brancos, mas pela alta sociedade, porque ela curava. Eu acabei criando um grande vínculo com ela. Tirei ela daquela pobreza e acabei usando um pouco, porque eu não tinha. O que eu ia usar do meu dinheiro? Era muito, eu não sabia o que mais gastar. Ajudei. E nessa troca ela ficou tão agradecida por mim e me ajudou há um certo tempo, onde ela ajudou a mim, não curar, mas amenizar. Porque eu bebia demais, eu ia lá, me dava um banho de ervas, passava um chá, uma garrafada, enfim, mas à noite eu tinha que estar o quê? Linda e bela com uma taça. Eu aprendi com ela as magias. E acabei me apaixonando muito pelas magias, boas e ruins também. Ela me ensinava os dois lados da moeda. Aprendi muito, muito, muito, muito, muito. Mas aí ela chegou a desencarnar. O problema que eu tinha era minha avó. Algumas coisas que eu cometi de errado também começaram a cobrança. Espíritos que eu compactuei em troca de mais e mais de dinheiro. Era sacrifícios e sacrifícios de animais. Eu era quase também de uma bruxa disfarçada. Foi numa noite, uma grande noite, onde eu estava vestida de roxo com preto. 74 anos. Mas a minha pele não parecia que eu tinha, que eu era tão velha. Não era velha. Só os cabelos, que não dava para disfarçar. Os cabelos, mas sempre empenteados que os meus mucamos faziam. Os meus mucamos muito preocupados com a minha saúde e eu não querendo muito se ligar a isso. Eu queria viver a vida. Foi quando eu ingeri muita bebida, acabei tendo um ataque cardíaco no meu quarto e também por beber demais. Para mim foi um susto, porque para mim eu estava viva. Ninguém me escutava. Eu andava para lá, todas as meninas desesperadas. Ninguém sabia o que fazer. O meu corpo ali estirado no meu quarto. Foi quando eu tive ali a real certeza que eu estava morta. Mas custou muito filho para mim aceitar isso. Muito. Acabei vagando, acabei perturbando algumas meninas, porque ninguém queria cuidar do meu império. Os meus mucamos não davam conta. As moças, pelo tudo que elas ganharam de joias, de todo o ensinamento que tinha,

É dado a você um nome aonde você vai trabalhar. Onde Olu e Nanã, presente junto com Tatamulan, me declararam o meu nome ritualístico de trabalho como Tatamulan das Sete Calungas. Onde eu trabalho com todas as minhas companheiras de trabalho com esse nome. Tatamulan das Sete Calungas. A imagem, isso é uma imagem simbólica. Eu disse a minha história. É uma imagem, é um gesso. Isso daqui, quando vocês adquirem, não tem vida em nada. É feito todo o fundamento nessa imagem. Para que as minhas energias vivem nesta imagem. Não parece comigo, mas é um símbolo de Tatamulan. Porque até mesmo, filho, pelo que eu já andei por esse espaço de vocês, ainda não tem ainda a definição de quem foi Tatamulan. O que as pessoas fazem? Os sacerdotes, algumas pessoas, pegam uma Maria Mulambo e cruzam essa Maria Mulambo com Tatamulan. É muito difícil achar uma imagem de Tatamulan. E aí pega uma Maria Mulambo, essa é uma imagem, vamos dizer, tradicional de Maria Mulambo. E aí é feito todo o fundamento, essa imagem, juntamente com o assentamento. E aí a gente passa todos os fundamentos do nosso assentamento e vamos vibrar na imagem, na quartinha de Exu de Pombogira e no assentamento. Essa imagem ela me representa, mas eu sou assim? Não. É uma representação. Mas, Tatamulan, como que eu faço para mim cruzar então uma imagem? Filho, hoje em terra existem várias vertentes da Umbanda, não é? Em algumas vertentes da Umbanda, não se faz um sacrifício do animal. Eu cheguei de participar de um... Você chamou aqui de congresso, não é? É onde ali tinha vários sacerdotes. E muitos deles famosos aqui na Terra. Outros não, porque já não estão mais aqui. Já está no plano espiritual. Mas também trabalha aqueles que ele deixou a escola da Umbanda Sagrada. Onde não se fala, eu falando demais, né? O caboclo está aqui falando, você está falando demais. Mas que deixou ali a Umbanda, é a Umbanda Sagrada, a Umbanda Esotérica, a Umbanda Traçada, que é a Umbanda Omolucu, a Umbanda de Angola, a Umbanda Tradicional. Em algumas vertentes da Umbanda não se faz o uso do sacrifício animal. Isso tem todo um respeito. Porque são poucas tatamulambos que trabalham, né, fazem essa ponte. Eu não sei se eu vou... está sendo muito clara, porque nós utilizamos de alguns materiais ritualísticos e um desses materiais ritualísticos é a menga, é o egê, é o sangue, é o sacrifício animal. Dá de ver, meu filho, que minha imagem está um pouco, não é? O que você vê na minha imagem? Que ela está um pouco manchada, não tá? Sim, senhora. É um fundamento, filho. E dentro dessa imagem tem um fundamento também. Eu não vou dizer. Sabe por que eu não vou dizer? Porque tem muitas pessoas que o seu trabalho é um trabalho de esclarecer, sim, de levar ao conhecimento. Mas tem algumas coisas hoje em dia que nessa tecnologia. Ah, mas Pombagira está falando agora, você leva Pombagira velha, está falando de tecnologia. Vocês acham que Exu vive na porta de Cruz, lá na Cruz é parada, recebendo oferendas, bebida, cachaça, fumo lá no cemitério? Aqui no plano espiritual, meu filho, é diferente. Não tem essas coisas que vocês pegam para fazer comunicação? Eu já fui em um congresso, um estudo, que vocês fazem aquela coisa de que assistir, não é daquela coisa. Projeção. Eu já fui em um, meu filho, com o pai Joaquim, que é uma tela fina que sai assim. Assim. E ali tem os ministros, não vou entrar nesse detalhe, mas todos ali, daquela colônia espiritual, daquele pronto-socorro também espiritual, acabam parando para assistir aquela comunicação que é nos passada. Então, pelo amor de Deus, ah, Exu no Pombogira, que Pombogira moderna, na frente de uma tecnologia, e as religiões que utilizam da tecnologia para propagar a religião. Por que a Umbanda não pode fazer isso? Qual é o preconceito disso? Exu tem que viver então na encruzilhada? Pombogira então tem que beber champanhe na boca da garrafa, rodar a saia, beber, fumar e falar palavrão? Cadê a evolução? Ou vocês acham que no plano espiritual Exu fica ali no lodo, na encruzilhada? Muitos acham que os guardiões ficam ali trancados na tranqueira, ou na porteira, ou na casa de Exu, ficam ali parados, não tem nada para fazer. Enganam-se. Enfim, nessas tecnologias que vocês têm, passam, aqui também tem tudo isso. Aqui tem. Aqui tem tecnologia, aqui tem meios de comunicação. Porque aonde eu fico, que é num pronto-socorro, num umbral, umbral que é uma palavra que às vezes dizem aí, tá? Nesse pronto-socorro do umbral, eu, Tagamulando, junto com outros guardiões, nós trabalhamos tudo em equipe. Há muitas, vocês fazem, como que é o nome, vídeo, como que é o nome, vídeo? Conferência. Vocês acham que não tem? Claro. Uau. Então, assim, eu não vou dizer como cultua, porque assim, há muitos zeladores que passam informação. Como cruzar uma imagem? Pega aí uma pinta branca. Ah, eu vou cruzar uma imagem. Meu filho, isso daí, vão falar tanto de data, estou até vendo. Olha lá, tem que levar o conhecimento. Tem que levar tudo isso. Mas, meu filho, tem certas coisas que tem muitas pessoas que querem, que vê na religião Umbanda, que Umbanda, um meio de ganhar o quê? Aqui na Terra? Dinheiro. E acabam obtendo e querendo cada vez mais estudo, cada vez mais informação. Porque na hora que as pessoas começarem a ver essa coisa, na hora que chegar aqui, como preparar, eles vão ficar todos assim, ela vai dizer. Mas eu não vou. Porque vocês nem estão preparados. O meu cavalo demorou 8 anos para poder fazer o assentamento de Exu dele. O meu cavalo demorou 8 anos, é tudo uma fase dentro da religião, onde é passado. Então, isso que dizem, pega, tem também que é o cruzamento da imagem, que é pegar a bebida. Antes, as ervas de Exu. Tem as ervas de Exu, não é porque qualquer erva. Tem nada a ver uma erva com a outra. Tem que estudar erva. Aí entra um ponto, que as pessoas não querem, elas querem rápido, meu filho. Elas não querem buscar estudar. Olha tanta informação que é a espiritualidade, que o plano, que a Umbanda hoje está passando através da psicografia, dos livros, de poder estudar. Ninguém quer estudar, ninguém quer ter... gastar esse tempo, que é o quê? Que coisa rápida, quer saber como que faz. Aí vem aqueles que, é uma imagem, pega, lá lava a imagem, põe a imagem no alguidar, pega um charuto, vai na baforada, laroí, Pombogira, laroí, Pombogira. Fazendo um cruzamento, aí dá o banho da bebida, o banho da erva, acende uma vela, põe a taça, que fez o cruzamento. Fez o cruzamento? Fez. E aí vai estar fazendo uma afirmação. Mas em alguns cultos, meu filho, que são pouco compreendidos pelos umbandistas, porque os próprios umbandistas têm preconceito. E muitos deles fazem algumas coisas que tudo disfarça. Aí vem falar depois, em algumas reuniões, alguns congressos, que são contra o sacrifício de animal, que a Umbanda não, a Umbanda não faz sacrifício de animal. Mas a Umbanda, ela já existia antes do Zélio. Já existia. Ele que fundou a Umbanda. Ele não, o caboclo das sete cultos. Mas hoje em dia vocês estão tirando esse véu que foi deixado. Já existia o culto. Já existia o sacrifício animal. Já existia a quimbanda, que é as famosas macumbas. Né? Preto velho já fazia, preto velho já descia. O caboclo de pena, o caboclo de couro. Enfim. Então, é todo o respeito que tem que ter em cada segmento da Umbanda. Tá? Eu não vou passar aqui. Eu dei um exemplo de algo que é passado muito. Mas assim, eu gostaria de ter alguém já se atreveu, algum sacerdote, a mostrar como que faz realmente um cruzamento numa imagem de Exu. Porque em muitas casas, a casa de Exu, a casa de Exu vive trancada, fechada. Porque tem que ficar fechada. Porque não quer que ninguém veja, não quer que ninguém veja os fundamentos. Essa é a verdade. E acaba se escondendo a Umbanda, a Umbanda, a Umbanda, a Umbanda. A Umbanda, tá, mas ali, quem faz o trabalho ali é quem? Quem vai pegar as larvas do chão que os pretos velhos fazem nisso? Alô, meu pai velho. Que cai ali. E os chips que são retirados, porque tem alguns espíritos que cobram chips. Quem que vai pegar tudo aquilo dali? Gira, Exu, os guardiões, malandro. Então assim, hoje eu vejo que aqui na Terra há muito preconceito. É aquela coisa que isso é o certo, isso é o errado. Alguns espiritualistas, eu vou dizer, espiritualistas, que são estudadores, têm uma visão diferente. Cada um respeita cada vertente da Umbanda. E o espiritualista, ele vai seguir aquela que ele se sente, aquele que ele se achou. Mas ele não vai discriminar a Quimbanda, a Quimbanda Malê, a Quimbanda Luciferiana. Porque quando você fala em Quimbanda, o que faz mal é a Quimbanda. Na Umbanda não há sacrifício. Não há isso, mas tudo faz escondido. E vem pregar a prática da Umbanda, né? E esconder e colocar a culpa em quem? Tudo vai para onde? Vai para o preto velho, filho? Nossa. Você já viu a Umbanda? Vai para o preto velho? Vai para onde? Para os Exus e para a Probogia. Coisas que são feitas escondidas. E muitas dessas coisas escondidas, filho, não tem o preparo e o conhecimento. Porque não adianta nada eu procurar o meu cavalo e falar para ele: pega tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou mandar ele pegar. Aí eu mando ele fazer. Mas eu passei no fundamento disso. Que é o mais importante. Para que é o búzios? Para que é a chave? Para que serve a fava de tal e de tal coisa? Por que do ferro? Só vai trazer. E muitas vezes essas entidades que vão fazer são quimbas. Quimbas. Que vão se alimentar do egé. Que vão se alimentar da menga, daquilo que é derramado, do sagrado, do sangue vermelho. Então assim, há uma imagem, já falei, gesso. Aqui há um fundamento dentro da minha imagem, como eu vou dizer. A minha imagem, meu filho, se você quiser com essa coisa da terra, muitos vão ver que tem sangue nela. É um fundamento. O crânio. pensamento. Vocês, quando desencarnarem, vocês vão virar o quê? Osso. Osso. É tudo é matéria, isso aqui é matéria. Onde eu estou agora é uma matéria. O osso, a cabeça, os pensamentos, as opiniões, os conhecimentos que são adquiridos, que também representam o crânio, mas ao mesmo tempo fica gravado no perispírito de cada um de vocês. Eu falei demais, né, Feito? Não, eu falei demais. Imagina. Uma questão assim, antes de a gente estar se aproximando dos minutos finais, mas uma questão assim, antes até de a senhora dizer qual que foi a maior lição que a senhora levou daquela encarnação, que alguma moça, alguma pessoa que gosta dessas histórias, até porque eles ficaram muito próximos da senhora durante essa encarnação, e a senhora citou que hoje eles são entidades que militam aí na Umbanda, ou, né, trabalhando para a luz. Quem são os mucamos como entidade? Esses mucamos, eles trabalham hoje em uma falange de pombogira. Que você vai ter a oportunidade, filho, de poder, daqui um ano, dois anos, a poder entrevistar essas entidades. Aí você vai conciliar. Oh, e essas entidades, elas são pombogiras. Nossa! Mas o espírito é homem. Meu Deus! Aí é uma novidade. Sim, porque muitos acham que pombogira foi mulher. Isso, ué. Foi mulher. Não, não, não, não, não. Não. Muitas foram mulheres. Mas teve grandes trabalhadores também, né? Homossexuais. E também dos outros gêneros. Que hoje trabalham aqueles médios que têm a evidência. Ué, mas você está falando que é uma pombogira, mas o que está do lado é um homem. Mas isso está errado. Não é pombogira, pombogira não é mulher, não é regateira, aquela de peito de fora. Hoje eles trabalham como? Trabalham e militam os dois como pombogira. Pombogira. Mas por que eles estarem trabalhando com pombogira? Porque teve a última encarnação. A penúltima encarnação eles foram o quê? Mulheres. Eles teve débitos ali, cobradores. A espiritualidade para poder apaziguar, e eles aceitaram a vir no corpo masculino para poder driblar todas essas consequências. Mas a grande, o domínio que eles tinham que ter é da verdadeira identidade, que era o quê? Estar em uma matéria masculina, num órgão genital masculino, mas a essência de mulher. Então hoje, se eles aparecem durante o trabalho, a senhora está dizendo que eles aparecem plasmados, sim, como a última encarnação masculina, apesar de carregar um mistério feminino. Mistério feminino. Porque tem muita coisa, filho, que por agora a espiritualidade, nós não podemos entregar de bandeja. Porque gera o quê? Todo. O que eu disse agora, muitos espiritualistas que vão acompanhar o seu trabalho, sim, eles vão. Criticar. Não, eles vão não. Que espiritualista que estuda. Ah, eles, sério? Eles vão o quê? Assinar embaixo. Os outros. É sensato. O que a senhora falou, ué? Todo mundo tem encarnação? Por que não? Sim, por que não? Então a senhora viu aí que um ano, dois, a gente vem e conversa com eles. Um ano, dois anos. Boa. Mas quando terminar toda essa coisa que você está fazendo com a carreira de Mulão, Eu vou dizer uma coisa que aí você, só você vai saber o que é. Boa. Que eu não vou dizer agora, porque senão vai assistir. Isso. Essa coisa, né? Pra ter conhecimento, quer assistir, porque eu sei que vão assistir. Chega disso de Pombagira, de Exu, que Exu é isso, que... Não. A gente agia daquela forma porque tínhamos que agir. Sim. Mas agora, qual a necessidade? Qual a necessidade de não poder fazer esse trabalho? As críticas virão, críticas têm que ser sempre respeitadas. Cada um tem a sua forma de ver. Cada um respeita. Eu não quero aqui exigir respeito de ninguém. Eu quero aqui mostrar que vocês sejam menos ignorantes. Vivam mais a realidade. Vão estudar mais a espiritualidade. Porque vocês ficam muito nessa coisa da Umbanda, Orixá, inquices, entidades, falantes, tá? Mas às vezes tem médicos que falam que o preto velho é um preto velho, mas não é. Um negro ancião não é um escravo. Quando a senhora fala sejam menos ignorantes, a senhora quer dizer no sentido de menos chato e exigente, sem que aquilo produza algo. Isso. E acreditar, porque tem que acreditar naquilo que é passado, né? Quem sou eu para querer dizer algo de uma coisa que foi dito há tempos, que tem que ser, que é a tradição, não é verdade? Mas essa tradição se guarda muitos porquês, muitos mistérios, e aí as pessoas têm grandes curiosidades, e aí alguns zeladores não têm as respostas para dizer tudo isso. Que sejam menos ignorantes. Isso, claro que sim. Que se da mesma forma que um espírito, não, da mesma forma que vocês estão mortos. Sabe que você acabou? Sim, total. Preso nos sentidos da matéria, né? Quem está vivo aqui sou eu. Acoplada em uma matéria. Sim. Dando uma comunicação espiritual. Mas vocês estão mortos. Aqui vocês têm todo um progresso, uma tecnologia. Tá? Se vocês têm isso, da onde que vem tudo isso? Do mundo espiritual. Os livros de estudos da religião vêm de onde? São os grandes responsáveis, aqueles que têm o comprometimento, aqueles que os orixás, a espiritualidade no todo, numa visão holística, vê que aquele ali tem o dever de levar a verdadeira e desmistificar. Mas esse desmistificar muitas vezes vem com certos preconceitos, que em vez de aprimorar, de aprender, de levar a verdadeira mensagem, acaba criando novos preconceitos. E aí os filhos da Terra acabam vivendo presos nesse novo conhecimento, também escondendo ao que é a realidade e querendo afastar o que é a cultura, porque as raízes, meu filho, continuam. As raízes continuam. Eu não estou dizendo aqui da Umbanda de Zélio, porque eu não sou da Umbanda, tá bom? Não. Respeito. Ele que hoje tem a Umbanda, mas aí as pessoas ficam, porque é isso. É isso, correto, tem que ser assim. E o outro já não serve. O outro já não serve. É como se fossem essas grandes construções nessa terra que se prega aquele tal livro sagrado. Se prega aquilo ali, mas se você for desse templo que foi construído, nesse livro sagrado, esse livro sagrado já foi modificado. Cada templo tem o seu livro sagrado. E eles são modificados. Aí se você é de um templo, eu estou tirando um pouco a Umbanda, um pouco assim, mas se você é desse templo, vai para um outro templo, vai haver uma divergência. Não vai haver? Vai haver um conflito ali. E é isso que as pessoas têm que ter a noção. Por isso que existem muitos espiritualistas. Como você, filho, você é um espiritualista. Você escuta, você ouve. E você tem o seu ponto de vista. Você respeita. E isso que faz com que o seu trabalho seja grandioso, de uma grande contribuição para as religiões, sejam elas de candomblé, sejam elas de quimbanda e umbanda, as religiões afro-brasileiras. Porque o Macumbugira e o Exu tem uma visão. Exu, Orixá Exu, Orixá Exu, ele é o quê, filho? Ele faz a comunicação entre o Aie e o Ouro. Exu é o orixá da comunicação. É o Exu que leva, é o Exu que traz. Então as pessoas acabam esquecendo isso, criticando muito, né? Sim. Porque o seu trabalho, basicamente, filho, é voltado, basicamente, tá bom? Em algumas pautas do seu trabalho, olha eu falando de mim. Nossa. Então, pega ali, filho, toda branca. Que essa aqui tá tão abismada que eu tô falando, que ela fica parada assim, faz horas que eu tô aqui, ela querendo mais. Essa daqui. Mas é isso que eu tô dizendo pra você, a gente vai recebendo preconceito. E vivenciar, aprender e respeitar a forma que cada um cultua, respeitar como assim todos serão unidos, tá bom? Todos serão unidos. Que é isso que falta. Porque não adianta nada falar da religião de vocês. Aqui na terra que tem que haver a união. Sim. Mas vem um de lá que diz, aí é de Exu. Aí vocês vão estudar Exu, Orixá Exu. Unquice. E aí vocês vão, os trabalhadores que trabalham diretamente e indiretamente para o Orixá. Exu. Porque tem algumas casas que não cultuam o Orixá Exu, e sim o Orixá Ogum. Sim. Eu estou falando demais, né, filho? Não. Então... Uma pergunta para fazer, eu estou falando demais, isso. Às vezes isso pode ficar muito sem sentido, muito eu acho. Já. A senhora então respondeu para a gente aí, até... Muitas perguntas. Sim, trouxe também novas ideias, né, sobre os mucamos. Quando eu disse mucamo. Isso, foi só um nome querido que a senhora atribuiu a ele. Querido. Isso. Mas ele não é um escravo. Não, sabe que não, lembro até agora. Isso, sim, senhora. E aí também eu pedi à senhora, se por gentileza a senhora pode falar sobre a maior lição que aquela vida deixou marcada no vosso espírito. Materialismo. Eu me ligava muito pelo material. E é isso que muitos de vocês, aqui na Terra, vocês são muito ligados ao material, ao materialismo. E eu deixei de viver grandes coisas na minha vida justamente porque eu queria mais e mais e mais e mais e mais. A minha grande lição da minha última encarnação, que eu não tenho vergonha de dizer, tá? Pombugira não fui dona de uma casa de show. Não interessa o que ela fazia. Só eu sei. Pode. Tá bom? Sim. Mas eu era muito ligada à matéria, eu era muito ligada em ter, em querer, em construir, em ter mais. Eu acabei esquecendo muito do verdadeiro amor. Muitas vidas foram ceifadas. Ingenuamente, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E a minha grande lição da minha última encarnação é o materialismo. Até um certo ponto, filho, é a evolução de vocês, que vocês precisam. Faz parte da evolução de vocês. mas vocês acabam deixando de viver a grande felicidade, vocês acabam deixando de viver o grande amor, porque vocês acabam se ocupando muito nesse crescimento material, né? Então aquela coisa, os filhos, acaba deixando os filhos de lado, porque não querem que os filhos passem pelo que você passou, então você tem que se redobrar o trabalho para proporcionar aos seus filhos o que você não teve. Mas muitas vezes, muitas não, o que os seus filhos querem é o amor. O amor que vocês tiveram nessa encarnação, onde foi um amor com humildade, um amor com simplicidade, um amor onde, graças a isso, vocês, pais e mães, estão aí trabalhando em prol para mostrar aos seus filhos e proporcionar a eles, para que eles não tenham dificuldades. Mas se vocês estão hoje aqui, nesse estágio espiritual, material, vocês estão visando muito isso, vocês estão esquecendo do amor. Quantos filhos esquecem os pais porque querem seguir o mundo e ter o progresso? E o amor do pai pelo filho pela mãe, da mãe pelo filho? Do marido com a esposa, do marido. Isso aí, assim, acaba esquecendo. Querem o quê? Ter uma vida equilibrada, ter uma vida financeira, e o dinheiro não é tudo, meu filho. Há muitas pessoas felizes com pouco, e aqueles felizes com infelizes com muito, que é o que vem procurar. Os que vêm procurar. Viu, filho? Aqueles que vêm procurar, eu não quero dizer algo que as pessoas depois vão... Não. Mas o que vem me procurar mesmo, né, minha filha, são empresários, advogados, reitores, médicos. E muitos deles estão com a vida financeira equilibrada, mas está faltando o amor, o filho, que se perdeu nas drogas, a filha, o marido, o pai que esqueceu a mãe. A minha grande lição da minha última encarnação foi eu aprender a respeitar as leis divinas e também que o material, ele tem que ser o essencial. Porque tudo que é em excesso demais, meu filho, tudo que é em excesso demais acaba prejudicando. E vocês acabam cometendo uma vida com muito excesso. Esse excesso de bagagem. E acabam que os outros fatores da vida de vocês, que vocês têm que ter uma visão, vocês têm que buscar um aprimoramento, vocês acabam deixando. Porque o mundo está materialista. O dinheiro não compra a felicidade. Aquele que dizer que o dinheiro compra a felicidade, quando tiver com o baú cheio, depois vem falar comigo para ou com alguma bombogira para ver se está feliz na vida. Tem muitos que estão aí no leito, entre a vida e a morte, não há dinheiro que cure uma doença. Não é verdade, filho? Graças a Deus. O que, que adianta ter tudo não isso? Não adianta. E dona Tatá Mulambo, graças a Deus, viu? Fiquei muito contente, muito honrado com, né, conquistar esse estudo na vossa presença, viu? Eu que agradeço novamente de poder estar contribuindo com a evolução. Sim. É poder estar entrando em assuntos, e assuntos esses que já foram abordados. Assuntos esses que já foram esclarecidos. Mas o que falta? Falta o ser humano se despir do preconceito. Se despir da ignorância. Porque vocês são muito ignorantes. Da ganância. De quererem ser melhor que um aos outros. Porque quando vocês estiverem do lado de cá, meus filhos, poucas coisas que vocês fizeram aqui vão ter um ponto no, no, na evolução de vocês. Vocês vão estar com mais débito do que crédito. Bom, não é verdade? Sim, senhora. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Pombogira. Claro, isso. Que eu estou abençoando a vida de vocês, tá bom? Que assim seja. Graças a Deus. Qual o ponto que a senhora gostaria, assim, de finalizar esse nosso encontro de hoje, deixando aí um pouco nas pessoas esse, essa vontade de um próximo encontro, quando Deus permitir? Vamos lá. Tá, tá molhado, deixa isso aqui apagado, tá bom? O meu filho falou. E não perguntou das vestes de mim. Olha, fundamento, né? O fundamento. Isso. Cada pedaço de pano é uma história. Uhum. Cada pedaço de trapo aqui representa a minha grande evolução que eu tive. É porque eu contei a minha história na minha última encarnação. Eu não falei a minha penúltima encarnação. Sim. Mas que essa saia, ela representa esse trapo, um luxo. É a bagagem do meu conhecimento. Hoje, poucas mulambos, Maria mulambos, e poucas tata mulambos carregam a essência da tua história. Porque a vida é feita de retalhos. E esses retalhos são costurados por vocês mesmos. E depois que o retalho está pronto do lado aqui espiritual, vocês vão olhar e vão ver a grande beleza que foi a vida de vocês, que foram feitas de retalho. Hoje eu estou vestida assim, com um chapéu de malandro, uma saia de retalho, porque vocês têm que ser, em certos pontos da vida de vocês, usar a malandragem, a boa malandragem, e a simplicidade e humildade. Não existe um mulambo, eu vou estar dizendo isso com muitos, eu estou nem aí. Mulambo vive no lixo, mulambo foi pobre, mulambo é suja, mulambo vive na soberba. Isso aqui é a riqueza. E aqueles filhos que têm, tiveram um dia a oportunidade de ver, que é com essa saia que a gente entra e sai de certos domínios espirituais. A gente plasma essa saia. E a gente se passa como todos são iguais, porque todos são iguais. Não é verdade, minha galera? E todos, quando eu vou fazer socorrer um espírito, todos para ele, para mim, são iguais. E para eles eu tenho que ser iguais, então... A humildade. Mas em cada retalho desse é uma história. Muitas histórias, meu filho, que eu não disse. Fatos acontecidos. Mas com o tempo, com o passar do tempo, quem sabe? Com a permissão da lei divina que me autorizou hoje a estar aqui. Para poder estar passando um pouco da minha vivência dos fundamentos. Que venham outras, né? Que venham. Que o povo de Exu, que Exu leve a comunicação desse aí pro que assim que seja. É isso que eu claro. Vamos lá. Olha a saia dela, Lelê, é mulambo só. Olha a saia dela, Lelê, é mulambo só. Sua saia tem 7 metros, 7 metros é mago só. Thank you. dirigente Alexander Joshun. Sim. No final do trabalho eu falo um pouco com os médiums. Posso falar um pouco com o senhor? Sim. O senhor é dirigente aqui dessa casa, né? Sim. Há quanto tempo? 8 anos. Como que o senhor responde quando alguém diz, como pode um dirigente tão novo? Essa pergunta que é mais feia. Um pouco é... A Umbanda me completa. E só do fato da Umbanda me completar, isso já me faz feliz. Em todo o setor da minha vida. Então, eu, quando iniciei, quando comecei, nunca imaginava que eu se tornaria um dirigente. Eu não digo pai de santo, porque eu não sou, né, do candomblé, mas um dirigente espiritual. E nesse tempo que eu tive, que a espiritualidade, ela não foi cobrando, ela foi me encaminhando, e nesse encaminhar eu tive que aprender. Então, hoje para mim estar aqui não é um luxo, uma honra, né? Porque já algumas pessoas já me intitularam como o pai de santo, mas eu não sou pai de santo, eu sou um dirigente espiritual. O dirigente espiritual mais novo do estado de Mato Grosso. E isso através de uma pesquisa, mas eu não me gabo com isso. Sim. É o meu trabalho, é a minha honestidade, é os meus... Eu não vou dizer meus, porque eles não são meus guias espirituais. É a equipe espiritual que trabalha dentro dessa casa. Eu sou somente um instrumento. Sim. Então, eu pude carregar essa bagagem, é uma grande responsabilidade, mas essa responsabilidade eu devo ao dono da casa, que é o caboclo, ao preto velho, a dona Tata Mulão, que sempre vem trazendo o teu ensinamento. E cada vez mais ela vem me ensinando também, porque hoje, para as pessoas que vão estar assistindo, vai ser assim, uma grande descoberta, um grande estudo, mas também foi para mim, está sendo para mim. Porque tem coisas que ela disse hoje que ela nunca disse, porque ela vem tão rápido para trabalhar, para ajudar, para auxiliar e ser um zelador jovem. É ter responsabilidade com o sagrado. Com o sagrado e aquelas pessoas que adentrar aqui dentro quiser ajuda, que quiser alguma orientação, que tiver um respeito, que é isso que foi me ensinado, que é isso que foi me passado. Porque até mesmo antes de eu dar essa entrevista, o meu irmão de santo e amigo e dirigente também espiritual, veio fazer um convite a uma entidade que também trabalha na egrégora da casa. A entidade, ela se recusou. Mas ela disse o porquê que ela não recusou. Ela falou que não era o momento ainda. Né? E aí o caboclo, dono da casa, autorizou a Tata Mulão. Então, isso para mim foi de um grande ensinamento, porque da mesma forma que todos vão estar acompanhando, assistindo esse diálogo com os espíritos, que é um trabalho maravilhoso, que ao mesmo tempo todos, eu acho que todos os dirigentes que aceitaram ajudar e assumir esse trabalho, estão tendo grandes experiências espirituais, de conhecer as entidades, porque hoje para mim foi um baque. Foi um baque assim, muito e confessar que a gente tem que, igual a dona Tata Mulambo, porque eu sou consciente, ela tirou é a ignorância, né? É o preconceito. Eu vou falar, não é porque o Jefferson está me entrevistando, não, mas não. Eu já assisti alguns diálogos maravilhosos, que eu não vou citar o nome, mas outros diálogos também que... Que precisa existir, né? E foi aquela coisa de filtrar o conhecimento. Sim. E nesse filtrar o relacionamento, eu nunca tive aquela coisa de... Eu tive um certo tempo, depois eu neguei. Não quis. Mas agora eu vejo que há uma necessidade de expor a religião. é usar o meio da tecnologia para expor, mas expor de uma forma positiva, onde a espiritualidade, onde todos que trabalham dentro da Umbanda, eles possam dar sua comunicação para acrescentar conhecimento e tirar. Porque eu tinha um preconceito, inclusive, já, claro, eu assistia, sim. E ao mesmo tempo aquele preconceito e aquele medo, né? Porque tinha muitas coisas que eram ditas ali pelos nossos amados guias espirituais, alguns diálogos, e muitas pessoas críticas, que não é isso, que não é aquilo. E para mim é uma grande evolução, é um grande aprendizado, porque para mim estar hoje na Umbanda, eu passei durante, foram também 10 anos, muito pequenininho, no kardecismo, no Allan Kardec. Então tem muitas coisas que a Tata disse hoje, que na hora que eu estava incorporado, parecia que isso aqui eu não enxergava a câmera, parecia que ela estava descendo uma coisa assim, que eu estava num lugar, no exato lugar, com ela ali, e ele estava somente parado. Sim. E isso foi uma experiência que nunca tinha acontecido, nunca aconteceu comigo. E hoje eu estou assim, eufórico, porque é uma coisa que era palpável. Uhum. Então ela me deu uma visão diferente de tudo, da espiritualidade, dessa coisa, né? Essa coisa de entidade, né? Espírito, vai estar lá, espírito isso, aquilo. Mas hoje, igual eu disse, nunca diz nunca. A gente tem que ter sempre o respeito. E se é para somar, se é para levar, se é para acrescentar conhecimento, a gente tem que estar de portas abertas, porque muitos acabam, muitos sacerdotes, zeladores, acabam o resto da vida guardando certos conhecimentos, não deixando as entidades passar até para os que estão na casa, pelo medo, não sei o que, que é. Então, para mim, não sou ao contrário. Eu sou eternamente... E quando eu digo eternamente grata pela oportunidade que eu estou tendo de conhecer o trabalho cada vez mais da minha entidade e poder estar acrescentando alguma coisa naqueles que realmente quiserem conhecer a Umbanda e, como diz a dona Tata Mulambo, tiver despidos do preconceito e do orgulho. Graças a Deus. Graças Muito a Deus. Obrigado. Pode dizer, por gentileza, mais uma vez o seu nome e o nome da casa que o senhor dirige? Bom, eu sou o, vamos lá, Douglas Alexander, mas meu nome, assim, na religião é o Alexander de Oxum, porque o meu orixá de frente é Oxum. Eu sou o Alexander de Oxum, eu sou dirigente espiritual do Templo Espiritualista Caboclo Caçador, esse amigo espiritual, esse mentor que coordena todo esse trabalho dentro dessa casa, que é o Caboclo Caçador. Graças a Deus. E aqui é Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pelo respeito e agora pela amizade, viu? Assim seja. Graças. Assim será. Porque a vida é feita de retalhos. E esses retalhos são costurados por vocês mesmos. E depois que o retalho está pronto do lado aqui espiritual, vocês vão olhar e vão ver a grande beleza que foi a vida de vocês, que foram feitas de retalho. Hoje eu estou vestida assim, com um chapéu de malandro, uma saia de retalho, que vocês têm que ser, em certos pontos da vida de vocês, usar a malandragem, a boa malandragem. A simplicidade e humildade. Não existe um lambo. Eu vou estar dizendo isso com muitos sintonia. Mulambo vive no lixo, mulambo foi pobre, mulambo é suja. Isso aqui é a riqueza.